O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça uma liminar que obriga a Copasa a usar uma tarifa menor nas contas de esgoto de João Pinheiro, município do Alto Paranaíba. A concessionária tem 10 dias para realizar a mudança sob pena de ser multada em até R$100 mil. Segundo a Promotoria de Justiça de João Pinheiro, diversos imóveis do município não são beneficiados com o tratamento de esgoto. Mesmo assim, a Copasa estaria cobrando desses consumidores a tarifa mais cara, que deve ser aplicada apenas em casos que incluem coleta e tratamento. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou que a concessionária aplique a tarifa correta, que é mais vantajosa para o consumidor. Segundo a Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto de Minas Gerais, quando o esgoto é apenas coletado, a tarifa deve corresponder a 50% do valor cobrado pela água. E quando inclui coleta e tratamento, esse percentual pode chegar a 90%. De acordo com o Ministério Público, a Copasa estaria cobrando uma tarifa de 95%, percentual acima do máximo permitido. Além de determinar a diminuição da tarifa, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor pede ao Judiciário que, ao julgar o mérito do caso, determine a rescisão do contrato entre a Copasa e o município de João Pinheiro. Para o Ministério Público, a concessionária estaria descumprindo um acordo firmado em 2003 para concluir uma estação de tratamento de esgoto no município. O Ministério Público quer também que a Copasa seja condenada a devolver a todos os consumidores do município o valor cobrado indevidamente. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.